me traz seu cheiro de flor, me traz a felicidade, me traz um beijo de amor, que eu não aguento de saudade. Me traz seu cheiro de flor, me traz a felicidade, me traz um beijo de amor, que eu não aguento de saudade. Peço perdão pelas palavras que falei pra te ferir. Hoje estou amargurado, reconheço, fui culpado. Eu não vou sair daqui até você voltar. Volta pra mim, porque meu corpo no seu corpo se completa. Quero você na minha vida a qualquer preço, porque sei que te mereço, seu encanto me desperta. Quero você na minha vida a qualquer preço, porque sei que te mereço, vou deixar a porta aberta. Volta pra mim, me traz seu cheiro de flor, me traz a felicidade, me traz um beijo de amor, que eu não aguento de saudade. Me traz seu cheiro de flor, me traz a felicidade, me traz um beijo de amor, que eu não aguento de saudade. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Muito bem, cantou para vocês Cleiton Aguiar, Cheiro de Flor, essa música, uma das minhas preferidas e, claro, também do grande público que prestigiou nosso programa pelo Brasil inteiro, né? Um abraço aos amigos aí da Super 95 FM em Coromandel, Triângulo Mineiro, exibindo o nosso programa todos os dias às 5 da manhã, horário nobre, em média 30 municípios ouvindo o nosso programa, audiência muito grande, muito obrigado, viu, a todos vocês. Vamos andar mais um bocadinho e chegar em Uberaba. Uberaba, é, também no Triângulo Mineiro, uma linda cidade onde nós temos a Rádio Terra FM, nossa parceira. Um abraço, Rafael Carvalho, a todos vocês, Gleber Terra, todos da equipe, muito obrigado, viu, pelo carinho, pela parceria. Luan Santana canta Digitais. Deixou digitais em mim, agora vem pedindo que esqueça. Deixou digitais em mim, procura alguém melhor que mereça. Por que você me deixa tão solto? Vou perdendo a cabeça se estou longe de ti. Eu fico desenhando o passado, tudo tá atrasado sem você por aqui. Me beija sem medo de dizer, estou a dois passos, posso tocar em ti. E cara a cara que entender, meu mundo girando só em torno de ti. Deixou digitais em mim, agora vem pedindo que esqueça. Deixou digitais em mim, procura alguém melhor que mereça. Deixou digitais em mim, agora vem pedindo que esqueça. Deixou digitais em mim, procura alguém melhor que mereça. Por que você me deixa tão solto? Vou perdendo a cabeça se estou longe, longe de ti. Eu fico desenhando o passado, tudo tá atrasado sem você por aqui. Me beijo sem medo de dizer, estou a dois passos, posso tocar em ti. E cara a cara entender, meu mundo girando só em torno de ti. Deixou digitais em mim, e agora vem pedir pedindo que esqueça. Deixa de digitais em mim. Procura alguém melhor que mereça. Deixa de digitais em mim. Agora vem pedindo que esqueça. Deixa de digitais em mim. Procura alguém melhor que mereça. Se hoje eu te liguei foi somente pra dizer uma parte de mim quer que eu te esqueça. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta. Vamos até Rondônia. Vilhena, nós temos a Rádio Vilhena AM e também a Rádio Lobo do Cerrado.com.br, que exibe o nosso programa aí em Vilhena. Cidade lindíssima aí do Estadão de Rondônia, que prestigia o nosso programa. Muito obrigado, viu, a todos vocês. Ricardo e Ronael, de Unaí pro Brasil inteiro, cantam Tá Na Cara. A tempestade já passou, a poeira já baixou. Vamos conversar. Não é amor de verão, nem sentimento de paixão. O que houve entre nós é amor. Pra que tentar quebrar a cara se já tá na cara que a gente se ama, que a gente se ama, que a gente se ama. O nosso amor é um bate e volta, a gente sempre volta, é o coração que chama. Chama, e a gente se ama. Tentar quebrar a cara se já tá na cara que a gente se ama, que a gente se ama, que a gente se ama. O nosso amor é um bate e volta, a gente sempre volta, é um coração que chama. Que chama, que a gente se ama. É o coração que chama, que a gente se ama. A tempestade já passou. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Muito bem, ouvimos aí Ricardo e Ronael. Aliás, essa dupla, né, chegou às finais lá do The Voice Brasil de 2014, né? Parabéns, já participaram de programas do SBT, da Rede Globo. É uma dupla realmente que o Brasil conhece. São meus conterrâneos lá de Unaí, Minas Gerais. Cantam muito bem, são filhos do produtor Maestro Vismar Martins, né? Que produzem meus CDs. Um abraço a todos vocês, amigos de Unaí, que também ouvem nosso programa através da Unaí FM. Um abraço a todos, muito obrigado, viu? Vamos em frente, Jorge e Matheus cantam Logo Eu. Eu te vi